dottor San Francesco. Santa Maria, Madre de Deus. Yeah, entras. 2010. Alguém me ajude a combater aqueles que estão enganando, arrecadando seu dinheiro pra usar de acordo com seu plano. Aqui atrás um mensageiro solitário, aquele que tenta te alertar pra não cair no conto do vigário. De boa lábia eles convencem multidões, enganam pelos cifrões, agem mexendo nas suas emoções. Pra não cair é só buscar informação pra ver que eles estão errados e não promove a boa ação. Enquanto padres por aí praticam pedofilia, você deixa seu filho ir na igreja todo santo dia. Eu não generalizo, mesmo assim não acredito como lugar de mentiras pode ser a casa de Cristo. Não admito tamanha burrice humana, e no final quem fala a verdade paga pela ação profana. Eles estão ajoelhados, rezando e implorando, enquanto o mundo lentamente está se degladiando. Crianças estão nascendo sem suas pernas e braços, assassinos estão matando, cometendo atos trágicos. Me diz aí qual é a razão de ter uma fé. Se aqui no mundo todo mundo infelizmente faz o que bem quer, matam milhares, torturam, esquartejam, compram carros importados usando o nome da igreja. Eu me sentia o inútil rezando, pedindo ajuda, enquanto outros ao meu redor agiam de forma suja. Não me diga o que fazer, pois eu já sei. Não me peça de mais nada, pois eu entendo a sua lei. Igreja da mentira construída em cima do sangue, está tudo escondido e camuflado como era antes. Não me diga o que fazer, pois eu já sei. Não me peça de mais nada, pois eu sei da sua lei. Igreja da mentira construída em cima do sangue, está tudo escondido e camuflado como era antes. Sei que vou ser criticado pelo que estou falando, mas me sinto na obrigação de alertar que está se enganando. Episódios lamentáveis estão acontecendo agora. Homens que vestem batina estão manchando a sua história. Idolatram esculturas e respeitando os mandamentos. Uma das coisas erradas que eu vejo ali dentro, sangrento ainda vejo o Cristo crucificado. Já morreu há 2000 anos, mas ainda está ali posicionado. A mesma coisa seu filho num caixão, registrado, apresentado diante da grande multidão. Adoração, depois eles dizem que estou errado. Pelo menos não tem imagem do diabo no meu quarto. Eu sou relato que meu espírito está mandando, contra quem ficar calado vê o erro e está concordando. Dificilmente vou ganhar essa batalha, como querer provar o erro do homem que veste. Todo mundo sabe que erra, mas todos eles ficam quietos. Temem alguma represália e não fazem o que é certo. Faça sua parte, não contribua com essa farsa. Você mesmo é o seu Deus, o comandante da sua batalha. Não me diga o que fazer, pois eu já sei. Não me peça de mais nada, pois eu entendo a sua lei. Igreja da mentira construída em cima do sangue, está tudo escondido e camuflado como era antes. Não me diga o que fazer, pois eu já sei. Não me peça de mais nada, pois eu entendo a sua lei. Igreja da mentira construída em cima do sangue, está tudo escondido e camuflado como era antes. Yeah, atrás, 2010, eu sou a peste. Yo, o diabo não existe, não existe. Isto é uma mentira.